você também, né? Com um coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou? Pegou o telefone e não ligou. Parte o seu próprio coração. Eu tenho uma má notícia pra te dar. Isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar. Às vezes ficamos bem, mas depois vem o desespero. É que eu tento esconder. Mas pensei em você o dia inteiro. Fazer